Aqui estou para vos enviar um bilhete postal de Portugal com mensagem de Natal, claro, para todos os fãs, amigos, amigas, rádios online e FMs, saudações pessoais e profissionais deste vosso amigo Luís Manuel. Até lá, um abraço. Yeah.

tornamos o grande artista Luís Manuel. Com o novo trabalho saiu aqui uma semana, um quarto para as duas. Um quarto para as duas. Beira da praia, cruzei-me com ela, estavam de mini saia, lindas e morenas, mulheres atraentes, piscaram o olho, estavam sorridentes. Ali parei, ali corei, que sensação, mulheres haviam, mas percebi, só queriam de mim, apenas uma informação. Cruzei-me com ela, estavam de mini saia, lindas e morenas, mulheres atraentes, piscaram o olho, estavam sorridentes. Ali parei, ali corei, que sensação, mulheres haviam, mas percebi, só queriam de mim, apenas uma informação. Correia, a minha música passa na Rádio Arcangel de News. Não vamos em 50 minutos aqui nas antenas da Rádio Arcangel. Vamos lá com a Helena Correia, o telefone despertou. Tocou, lá tenho que ir trabalhar. Ai,

aconselhar como está bem. Responde e fala português, porque estás em Portugal. Deixa falar na Rotos da Concertina. A minha vizinha fala de tudo e nada. Fala de ti e de mim. Ah, yeah. Nunca está calada. Deixa falar, deixa falar. É assim, essa mulher. Deixa falar, deixa falar. Não tem nada que fazer. Deixa falar, deixa falar. Faz o dia inteiro, anda sempre a buscar. se tens ou não dinheiro. Deixa eu falar, deixa eu falar. É assim, essa mulher. Deixa eu falar, deixa eu falar. Não tem nada que fazer. Deixa eu falar, deixa eu falar. É assim, essa mulher. Deixa eu falar, deixa eu falar. Não tem nada que fazer. Deixa eu falar, deixa eu falar. É assim, essa mulher. Deixa eu falar, deixa eu falar. Não tem nada que fazer. Deixa eu falar, deixa eu falar. É assim, essa mulher. Deixa eu falar, deixa eu falar. Não tem nada que fazer. Deixa eu falar, deixa eu falar. É assim, essa mulher. Deixa eu falar, deixa eu falar. Não tem nada que fazer. Deixa eu falar, deixa eu falar. É assim, essa mulher. Deixa eu falar, deixa eu falar. Não tem nada que fazer. Horas e 20 minutos aqui nas antenas da Rádio Arconciel e vamos lá para a primeira dedicatória de hoje. Oh, malta, quero ver uma... E da parte do meu amigo Lourenço, para todo o pessoal que o conhece, para todos os amigos de trabalho. Podes ter pouco calor. Olá. E cumprimentar os... E para ele mesmo, que já vai para matar aquela saudade, vai para o nosso cantinho de Portugal desde a partir da manhã. Deixem-se estar. Então vamos lá com o risinho de Panacova, desgraçado de entrada. Estão-nos a ver no mundo inteiro. Estão-nos a ver no mundo inteiro. E alguns em Portugal. Foste o nome mais votado. Isso para mim é bestial. E com o Rui de Panacova é a risada geral. É verdade, principal. Meu ilustre companheiro. Se fossem aí a votar, não votavam ali no Salgueiro. Ah, mas saúde, populeiro, vou-te dar uma sova. Mas tens sorte, meu rapaz, que és o Ruizinho da Panacova. Ah, minha prova, cada um faz o que pode. Tu tem calma, vou Salgueiro, que a mim não me dás uma prova. Só para me esfregar o bigode. Mas isso é para quem pode. Eu sou um rapaz vivido. Nunca te daria uma salva, porque tu és meu amigo. E eu vou concordar contigo. Para isto há que ter tempos. E para cantar à desgarrada há que ter certos talentos. Só para ver o teu bigode já estão 1300. Mas eu não quero perder tempo. Nisso fico satisfeito. Tu não me mexas no bigode, porque tu estás mesmo a jeito. Então canta coisas com jeito, que eu gosto dessa tua moda. O bigode que tens no lábios parece o da minha sogra. Parece o da minha sogra. Que eu com esta te despacho. O teu bigode é em cima, da minha sogra é em baixo. Não caias ao relaxo, que cada um dá no que tem. Que esse bigode da sogra eu já conheço tão bem. Oh, não te rias ao fim a cantar o desafio. Que festa vai ser

E é a mesma de Rodrigues. E agora, maestro, vamos à desgarrada de todos. Hein? Pode ser? Bora lá. Sou eu. Cândido. Yeah. vamos lá, como estamos na época do Natal. Vamos lá com a Arda Constantino, meu Natal. E foi pedido Pedro Teixeira para sua mulher e seus filhos, um grande beijinho e abraço. E também para os amigos de trabalho, sem esquecer os animadores da rádio. Obrigado a você. Passar aquelas músicas românticas. Luca de Mateus, Vem Para Ficar. Quero pra mim você de novo. Quero sentir seu beijo gostoso. Redescobrir os teus segredos e saciar os meus desejos. Quero prazer, uma noite inteira de amor. A lua sobre nós e uma canção. Solta no ar, me diz que eu te amo, que eu te quero, que eu só penso em ti. Eu só penso em ti. Pra ficar comigo. Vamos fazer amor, vamos

Yeah.

amanhecer. Você se encaixa em mim, com a lua na escuridão. Foi só você olhar pra mim, viajei em escrever seu chão. Eu não sei se ainda é pra sempre, eu só sei que hoje eu quero fazer amor, amor, amor, amor. contar agora, ela é uma história verídica. E essa história aconteceu comigo. Ficamos sempre no Brasil. Cunhada Azevedo. R$50. Que bonito. Que bonito, hein? Que cena mais linda. Será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Quarta-feira. E por acaso esse motel com essa história entre a gente sem marca, que se não vale nada, depois eu posso pagar. De 23 minutos, aqui na gente da Rádio Arco-Ciel. E ficamos sempre no Brasil. Com Marília Mudança, Coração Bandido. Me pergunta por que estou assim? Os olhos chorando, tristeza sem fim. Você sempre alegre e eu sem razão. Estou dividido entre o amor e a paixão. Ai! Coração bandido esse meu, vive traindo você. Coração ingênuo é o seu, todo esse tempo.

lá vamos à última dedicatória de hoje, é da parte do Jerome para a sua mãe, sem esquecer o animador, foi aquele artista que estará connosco dia 21 de janeiro, Tony Carreira, aqui nos Zenit de Orleans e se calhar aqui nas antenas da Rádio Arconcelo. A minha Lisboa, diz ele. Grande aplauso para a Romana. já chegou a hora de me despedir de vocês. Mas antes de tudo, queria mandar um grande passamento à senhora Teresa Nunes de Mardier, que teve um desastre. Coragem a você, não há palavras. Vamos dizer que a vida é feita de altos e baixos, e este momento foi baixo, não é? E como estava a dizer, vamos despedir vocês com quem? Com Maria Carré. Tua música de Natal. Foi um imenso prazer, um imenso orgulho estar aqui com vocês hoje. Como sempre, isto não muda. E pois é, Portugal em Festa acaba por hoje, mas torna a vir quarta-feira a partir das 9 horas até o meio-dia. Como sempre, a melhor música portuguesa. A minha amiga Glória e animador não estará cá hoje e durante um certo tempo. A partir da manhã torna a vir o meu amigo Argemiro. Daqui lá, portem-se bem, cuidem de vocês, muito importante. E dou-vos um encontro então quarta-feira a partir das 9 horas, e será a última do ano, e antes de ir dar uma voltinha do nosso cantinho de Portugal. Então, acho que já disse tudo por hoje. Tchau, tchau, portem-se bem e até a semana. La FM en couleur.